tá no corredor Interlagos, o Papai Romeu, acho que como é que tá? Prazer Salvador, voo no 620, Punca Caju, 1300, para o 370, boa tarde. Voo no 620, suba o 370, sai da Punca. Para o 370, voo no 620. Voo no 869, confirmando, autorizado sinal ILS X-Ray, fonte estabilizada. Autorizado sinal ILS X-Ray estabilizado, voo no 869. 3560, desça para 2000, ajuste 610, informe o localizador, cancelada a restrição em TAC. Restrição desce para 5000, ajustado 1010, você pode... Oceaner 631-4, fly direct to Petrolina. Viu, fly direct to Petrolina, Oceaner 631-4. 5, passarei do 2231. Estabilizado ILS, X-Ray, gol no 869. 869, complete final ILS, chame a torre 1895. 2895, gol no 869. Livre de colete, 10-3, 2-7. Não recebo transponder, faça o check no equipamento. 869. No 869, continue a aproximação, guarde pista livre, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Parou no estado com o trem checado, gol no 869. Ainda negativo, tá mantendo com altitude? Ok, vou direto rotatória e reporte visual com campo. Está agora a 16 milhas de Salvador, confirma. Estou recebendo só o primário, porém o secundário negativo. Vou ir direto ao rotatório da presente. Dael Leda, após posição bridge, eu peso 10, snap, direto lúfito. Segue conforme o plano de voo. Aciona 5552, frequência do controle 199.35. Posição bridge, intercepta UPZU 10, SMAP e segue conforme o plano de voo. 360, saída da EL. 360 da EL, tá 3217, solicita quando possível na proa da EL. Pós 2000, autorizado da EL. Pós 2000 da EL, obrigado. Deixado pós 10, gol no 869. Tá pronto para se direcionamento, 3145. 3000 pés, ajuste 1010. Enche um pronto para ataque. Chamada para ataque, 3145. Passarei 2231, não confirme esse visual com o Boeing da Gol Nacional da pista 90. Ciente, após passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista 90. November Oscar Romeu, autorizado Salvador de Salvador, sobrevoa em Itaparica, restrito a 1.000 pés até liberação do controle, decola da pista 17, a primeira curva é à direita, corredor axé, frequência do controle 119.35, aciona 0116. Oscar Romeu, onde eu transponde para 0121? vindo do Alfa Romeo, cotejamento correto, tem informação do PLB? November Oscar Romeo para acionamento e táxi, chame Tui em 118.95. Papo Zero, livre pista pela direita, chame Solo em 121.95. Ok, levando a direita, Gol 869, autorizado táxi via Alfa, rebote antes da Juliette. Via Alfa, da Juliette, com a Passarelo 2231, autorizado decolagem, vento de 1.40 graus com 0 nove mais. Iniciando, passarelo. Papai Romeo, acho que como é que estamos na escuta da torre? Final ILS, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Pedro 2231, decolado às 42, chame o controle em 1.19.35. 1.19.35, grato. Chame agora a torre, frequência 1895. 1895. Final ILS XRA, informe localizador. Desce para 2000 ajustado, informe localizador. Gol no 620, vai passar 170, chame Recife em 12545, alterna 13365. 2545-3365, gol no 620, obrigado. Salvador, passarelo 2231, boa. Passarelo 2231, suba ao nível 180, saída Momo. Na saída Momo, passarelo informa que não cumpre restrição aqui no FL 110 já. Quem está livre da restrição, passarelo? Nato. Livre pouso, altímetro 090, vento de 1.40 graus com 0.9 nós. Pista 1.0. E o Altamar na rotatória. Quer tomar um passarelo? Tô, copiou o Altamar Quitanga. Afirmativo, Altamar Quitanga, voo na proa da rotatória. Tá autorizado o sinal da pista 1.7. Vento, reporte na curta, vento de 1.30 graus com 0.9 nós. Autorizado o sinal da 1.7, o Oscar Mike Tango. Paulo, TRAN 3145 está com 103 a bordo, alternando Campinas, autonomia 3 horas e 54 para táxi. TRAN 3145, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1.0, via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 1.18.95, QNH 1.0.1.0. 1.0.1.0.1895, TRAN 3143145. Confirme para a torre. Quem vai modificar a Gervis da presente? Então, plano modificado aos 4.5, desça visual 1.500 pés, direto rotatória. Pushback estacionamento no 1-1. Gol 1-1-69, colina de solo, chamando para o táxi. Coordenará e chamará para o táxi, gol 1-1-69. Autorizado por uso, visto 17, vento de 1,50 graus com 0 na granja. Autorizado, capitão. Vasco Mike Tango. Pronto, ponto espera, 1-0. Vasco Mike Tango, reporte no solo, controlado. Reportará no solo, Tango. Foi Salvador, 1-1-4-5. 1-1-4-5, ali mantém pista 1-0. Ali mantém 1-0, 1-4-5. Sete final ILS, chame a torre 1895. Passaria do 2231, voe direto Barreiras. Direto Barreiras, grato. Prossiga, Mike com Delta. Paulo Paulo Delta, 3560 da Tram, livro. A gente mantém-se em condições visuais, 1010 o ajuste, chame descida. Livre decolagem, vento de 1,50 graus com 0,8 nós. Livre posição 3,1,400. Livre decolagem. Equipe 53DK, estabilizado em LS, a 8 milhas. Equipe 5364, continua a aproximação, reporte marca 2 terno, 3 pouso, baixado travado. 3 terno, baixado travado. Vasco Romeu, autorizado táxi, reporte táxi aí para ingresso na pista. Azul 6973, prossiga. Sente, Vasco Mike Tango, solo aos 47, frequência livre. Passando o externo, controle baixado e travado, triplo 5-3-4. Tá 3560, está autorizado ingresso da Juliette para o portão 03. Juliette para 03, 3560. Pouso, vento de 1,40 graus com 0,8 nós, pistão 1-0. Azul 6973, pronto para cópia? Azul 6973, autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 1-0, após decolagem, primeira curva à direita, saída da Euleda após posição Brit. Intercepta o Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trig, segue conforme plano de voo, aciona 5566, frequência do controle 119.35. Autorizado, vai estar. Padrão 02, confirme se afastar com 3 milhas, setor nordeste. Confirme. Confirmo, 3145, 3000, segurado, subindo. Ok, sobe ao 360, saída da AEL, vigilância, 3145. 360 da AEL, saída 3145. Paulo e o Bravo, Vitor Tago, já avisou o Coródromo? Afirmativo. Chame agora a torre, 1895. 295, mulher. Dan 3145, pode voar direto da El. Autorizado da El. Obrigado. Pátio Índia. No ponto de espera, chame Tô em 198.95, QNH 1010. QNH 1010, livre táxi do seu ponto de espera do 1-0, via Pátio Índia, quando for 18. Trabalho. Condições de ingressar da presente e decolar de imediato? Livre ingresso e decolagem sem parada, pista 17, vento no 40 graus com 10 nós, novembro, Oscar Romeu. 1869, prossiga. Aberto Guardião, vendo bem. Visto, mantenha 050, vigilante. Fechando o controle, em 119, decimal 35, meu voto é regresso. 39, 35, grato. Solo 50, direita 219, solo, boa tarde. Beleza, direita 219. Para o solo, mas boa tarde. Vitor Tango, tem livre pouso, pistão no 7, vento no 30 graus, com uma dúzia nós. Livre pouso, Tango. Oi, Oscar Romeu, decola 51, no controle 119, decimal 35, meu voo. Prato, duas operações, 119, 23. Gente, na escuta, mantendo 500 pés, ajuste 1010, Guardião 02. 500 pés, 1010, Guardião 02. Controle, é 8, copo, papá, novembro, acho que é o meu. Papá, novembro, acho que é o meu, prossiga. Ingressando com o rebaixé, acendendo para 1000 pés, a princípio para sobrevoo, nós cruzando ali e de Itaparica, sem terceiro. Ok, sube, mantenha meu pés, mantenha o corredor cheio, ponte no travesso, fora da barra, novembro, acho que é o meu. Passar na fora da barra. Aqui é com o Delta, desça para 500 pés, ajuste 1010. Rádio está autorizado o ingresso da Juliette para o pátio 3. Juliette autorizado, ingresso para o pátio 3, tudo bem. Contact Aracaju, frequency 120, decimal 3. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 169, pronto no Ponte Vera, dono 0. 169, gente, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 130 graus com 09 nós. Além de cola na 1-0, gol no 1-69. Tango, solo 52, confirme estacionamento, 45. Sente na bata, está livre com 8-0 sobre a pista, reposta livrando na bata. Zona 45, passa 160, chama o centro em 1251, no alterno 3395. Confirma a frequência do centro. Frequência é 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 251, no alterno 3395, obrigado. Boa tarde. Boa. Salvador, do centro 3190, libera a restante velocidade em empate. Estimativa, liberado velocidade e altitude, desça até 2000, ajuste 1010, informe o localizador. Liberado as restrições em TAP, desça para 2000, reportará localizador, tá 310 na tela. Gente, pista livre, boa tarde. Salvador, gol no 69. Gol no 69, suba nível 360, saída da EL. 360, tá EL, no 69. Oscar Romeu, você encontra suas visagens de frequência livre na escuta para o regresso. Cinco Delta, mantém o litoral, chame a torre 11895. Mike Eco Delta, altímetro 1090, autorizado o cruzamento da final da 190, vai ingressar no circuito da pista 17 com curva à direita. Mike Eco Delta, tem condições de agilizar? O Mike F Delta está utilizando o prolongamento da 190. Gente, Mike F Delta, reporte nacional. Mike F Delta, reporte nacional. Azul 4206, desça para 2000, ajuste-me 10, autorizado final ILS, informe localizador. 5-0, 1-0, apontar a estabilidade. 4-2-0. Mike Echo Delta, sinal baixar travado. Checo Delta, autorizado pouso, pista 17, ventos de 160 graus com 08 nós, reporte no solo controlado. Trata de Salvador, muito boa tarde, 3321 da Xané, Sérgio da Romeu, quanto possível Brasília 360. 3321, faça tante cópia, prepara a saída da Arbor, Elefa aguardando. Arbor Elefa, informa DLA 2005. Recebida a DLA 2005, vou só confirmar com o centro se o mesmo também recebeu, ok? Grato. Clã Salvador, 3190, boa tarde. Estabilizado em linha 76, pista no zero, visual. Tá 3190, continua a aproximação, reporte marcado externo, trem de pouso baixado de trabalho. Altímetro 1-0, 1-0. Corporal externo, 3-1-0. Mike Echo Delta no solo, ao 01, no frequente ali. Passa 150, chama o centro em 1251, altera 13395. Recife 1251, confirma a secundária 3315. 1-3395. 3395. Pulso na pista 10, dentro de 160 graus com 0 na base. Gente, livre pouso, pista 10, tá 3190. Oceanel 6321, pronto para cópia? Pronto, cópia, 3321. Oceanel 6321, autorizado Brasília, nível 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída água, transição elétrica. Upedzu 17, segue conforme o plano de voo, aciona 5456, frequência do controle 119.35. Brasília autorizada no 320, decola da 10 no curva direita, perfil Arbor Eleva. Upedzu 1, se adianta do plano. 5456 é o código transponder 119.35 controle. Reportaremos quando pronto, kit número 62. Ciente, Oceanel 6362. De Salvador, azul 4206, interceptando a linha 10, já visto. E azul 4206, complexo final ILS, chama a torre 1895. Azul 4206, agora me abraça mais. Azul 6973, autorizado por pushback em treinamento, chama pronto para o táxi. Direita, chave de fala em 1-2-1 decimal 9. Desenhando a direita, fala 2-1-9. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4206, final LS 1-0, aportará quando baixar e travar. Azul 4260, continue a aproximação. Atenção, azul 4206, continue a aproximação, reporte marcador externo. Passará 06. 190, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3190. Azul 4206, cheque 3 pontos. Botará quando baixar travados. 190. Na pista 10, vento de 140 graus com 08 nós. Repouso, tráfego 06. Tô no seu tráfego, tá mantendo ainda o litoral norte, confirma. Vou livrar esse setor e fome ao controle, por gentileza. Sente azul, quanto azul também. Boa tarde, Ultranet 6321, centro de informação Romeu, na ponte número 6, pronto para o pushback de estacionamento. Copiou, Salvador? 6321. Autorizado pushback de estacionamento, chamando para o táxi. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi seguinte. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 1010. 10, autorizado índia, ponto de espera da 10, chama torre 8.95, boa, ameaça. Azul 4206 no solo, A09, livre pista pela direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita, 7219, graça, boa tarde, azul 4206. Whisky Juliette Serra, confirma, pátio 5? Salvador, uma boa tarde, azul 4006, fica livre. 491, chegada a AMAN, desse mantém a 4000, ajuste 1010. Alfa, apontamento da Juliette, está tudo bem. Whisky Juliette Serra, pronto para a cópia? Autorizado Fortaleza, nível 390, decola da pista 17. Primeira curva à esquerda, saída Momo Flock. Quando correção. Saída Momo Froti, Opetsu 19, segue conforme o plano de voo, aciona 5502, frequência do controle 119.35. Whisky Juliette Serra, tem informação do PLB? Whisky Juliette Serra, transporte de inferno? Whisky Juliette Serra, para acionamento e táxi, chame tu em 118.95. Com 089. Ao ponto da Juliette Azul 4206. Adoro, o Pulsar 6321 acionado, pronto pro táxi, nosso POB de 9090, alternando Goiânia, autonomia de 4 horas mais 15. O Chanel 6321, autorizado táxi via pátio, Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chumitou em 118.95, QNH 10.10. Pátio Índia, ponto de espera 1895.010, obrigado. Chumitou em 118.95. Azul 4206 está condicionado após passagem da aeronave da Avianca. Está autorizado o ingresso na taxiway Juliette para o portão 08. Salvador Tower, boa tarde, o Chanel 6321, ponto de espera da 10, troca. Chanel 6321, confirme a alternativa. Goiânia. Gente, é o Chanel 6321, autorizado a alinhar e manter, pista 90. Alinhar e manter, tá 190, o Chanel 6321. Azul 6973, decolar 213, chama controle em 119.35. 1935, 6973. Controle Salvador, uma boa tarde, Azul 6973, passando o mil pés, daí eu leio da Bridge. 6973, boa noite, contato radar, futebol 340, saída da 340, daí eu, 6973. Autoriza direto da EL 6973? Autorizei. Autorizado. Boa noite, 69, pronto para a cópia? Pronto na 10, Oxa 6321. Oxa 6321, autorizado decolagem em vento de 1,50 graus com 0,9 nós. Decolagem de 10, 6321. Boa, senhora 5015, frequência do controle 119.35. Salvador, Azul 6973, solicita manter Pro 250 por 5 milhas. após voar direto Leda, 6973. Após voar direto Leda, grato, 6973. Salvador, uma boa, 3567-340 para Brasília. 3567, informação em curso Sierra, pronto para a Copa? Pronto. 3567, autorizado Brasília, nível 340, decola da pistão no zero, saída Arbor, Elefa, primeira curva à direita, rota Upper Zulu 17, segue conforme plano de voo, aciona 501 no meio, frequência do controle 199.35. Autorizado Brasília, nível 340, conforme o plano, decola da 10, Arbor Elefa, curva pela esquerda, aerovia peso 17, 50 no meio, transpondo 1935, controle, TAM 3567. TAM 3567, confirmando após decolagem, primeira curva à direita. Primeira curva à direita, o 3567. 3567, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Quando lê, 12673. Sente. Desça 2000 pés, voo na autorizado final do ILS X-Ray. Para 2000 pés, autorizado tudo, 5, 4, 5. Ok, sim, vou na proa de tuna, suba 2000 pés, reporte estabilizado, localizador. Confirma, para mim? Gente, Whisky Juliette Sierra, autorizado o táxi até a Taxway Papá, chame para ingresso na pista. Trip 5495, ciente, aguarde para a cota. Livre de restrições na descida, 6143. Oeste, Juliette Sierra, autorizado em ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, pistão no 7. Confirme, pessoas a bordo. Juliette Sierra, entendido, meia dúzia de pessoas a bordo. Complete a aproximação, chame a torre em 11895, bom pouso, 5491. Gente, chama a torre, obrigado, boa tarde. Oceaner 6321 no centro Recife, 1260, a perna 1288. 60288, Recife, obrigado, boa. 5495, autorizado Ilhéus, nível 140, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Coral, aciona 0274, frequência do controle 199.35. E aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Aerovia Golf 677, trip 5415. Trip 5415, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Primeiro Oscar Romeo autorizado e ADS X-Way, reporte estabilizado, localizador. Informe seu indicado, Novembro Oscar Romeo. Em condição de manter até o marcador externo. Ok, pediu a gentileza de manter essa velocidade até o externo, ok? Redução indicada 21909. Gol 1869, autorizado pushback e acionamento, chão pronto para ataque. Vigilância, chega da maré. Ainda não, aguarde. Livre de restrições de velocidade, o 1966. Livre de restrições de velocidade. Passo externo baixar travado, até o capacete. Trip 5491, livre pouso, pista 10, vento de 140 graus com 09 nós. Cuidado, pouso, trip 5491. Busca direto Serra, mantenha a cabeceira da pista 1017. Boa tarde, Oscar Vitor Delta, prossiga. Sete, Oscar Vitor Delta, acione código 5010, posição normal. Suba inicialmente para o nível 145, aguarde coordenação com o centro Recife. Cinco, zero, um, zero, três, pode. Cinco, quatro, meia, quatro, informação em curso Sierra, aguarde para a cota. 4.000 pés, chegada bom, fio ajuste na 0, na 0. Xané 643, está livre a sinal do procedimento, desça para 2.000 pés, informe no localizador. Teste, desce 2.000, 2 horas do procedimento, reporta estabilizado no 4.3. Papapá, Oscar Vitor Delta, suba restrito para o nível 360. Sabe, Whisky Serra Tango, aciona em identificação, aprove Mário para a chegada a Mário e desça para o nível 050. Novembro Oscar Romeu, completa final do procedimento e chame a Torre Salvador, frequência 118.95. Corre o papapá novembro Oscar Romeu. Papá novembro Oscar Romeu, continua a aproximação, confirme intenções. Arremetendo, curvando à direita para o axé, para todo o procedimento. Gente, novembro, acho que é Romeu, continua a aproximação, informe para arremetir. Primeira na frente. Felipe 5491 no solo 27, livre pista pela direita, chame solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9, 52, Whisky Juliette Sierra, decolada 27, chame controle em 119.35. Controle em 119.35, Whisky Sierra mais. 869, 18 por na porta, 4 horas, alternando Campinas, próximo apartamento. Confirme o PLB, gol 1869. 181. Gol 1869, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 10, via taxiway India. No ponto de espera, chame tu em 118.95, QNH 1090. Ok, 1095, ponto de espera, 0098, 1089, uma boa. 1095. Salvador, boa noite, 35, 491. O 415, coordene com a equipe de solo, chame para o táxi. O ajuste 9090, informe no localizador. Trip 5464, pronto para a cópia? Boa noite. Confirme, gol 1869. Golf 677, aciona 5031, frequência do controle 1999.35. Autorizado, Marcione, 19. Professor Gustavo, arremessando a presença, ok? No treinamento. Mas como eu fica a critério do comandante. Ok, vou curvar à direita para desviar a pistão 90. Xanam, é o 43, está escrito. É o 43, completa a final do procedimento e chame a torre Salvador 1895. Para o Luiz, que o ajuste em Salvador 1090, mantenha meio que atrás nos corredores e informe Paripe. Eu estou na escuta do controle? Para visão com o campo. 90 Rocha Romeu? Prossiga, 90 Rocha Romeu. Será passa, ingressou a Xé, meu pé, vai com o poder de Itaparica. Aqui mantém o corredor Axé, o número 3, 9 graus com o meio, informe no farol da barra. Bota na farol da barra. Marcador externo, baixado, travado, chame 143. Chame 6143, gente, aguarde pista livre. 6143. Repite 5415, avance para o táxi. 6120, aborde 3 horas. 50 com autonomia, alterna ponte. 1935, 869. Da sessão no zero, via pátio, Índia, no ponto de espera, chamitou em 1918, decimal 95, QNH 1000 no zero. É, 6143. Tá, 6143, repouso 1000. Passagem da aeronave da companhia, está autorizado o ingresso da Taxi Juliette para o PAT 3. Aguardado a passagem da aeronave da companhia, ingressa a Taxi Juliette, PAT 3, 5-4. Salvador, boa noite, 69. Boa noite. 1869, boa tarde, contato radar, estou pelo nível 360. Muito boa tarde, 360, bom 869, pode voar para o de Arbor. Autorizado para o de Arbor. Executei. Gol 1166, está livre a descida para 2000 pés, informe na final do procedimento. Gol 1645, está autorizado descida para 2500 pés, o ajuste no 090, aguarde autorização na final do procedimento. Tango Whiskey Juliet Serra, contact na Recife Center, frequência 125.45 e Fandango 133.65. Ali mantém, pistão no zero. 1143, no solo, aos 34, livre pista pela direita, chame solo em 1-2-1 de forma 9. Direita, 1-2-1 de forma 9, 3.2 milhas visual para órgão, mantendo a perna do vento da forma 0. Guardião 02, passa para a escuta da Torre Salvador, frequência 118.95. 1295, grato. Salvador, boa tarde, canhão 4318,